Policiais militares da cidade de Medianeira fizeram a prisão de Organdino Olide Souza. O indivíduo é acusado de matar Cleusa Marisa Schutz, de 39 anos, sua ex-esposa, por volta das 7 horas da manhã do feriado de Natal, no bairro Nazaré, naquele município. Segundo informações, Cleusa teria sido atingida por vários golpes de arma branca, faca. O agressor, Amásio, da vítima na noite anterior, já teria provocado uma discussão por conta da separação com a qual ele não concordava. O delegado que está presidindo o caso conversou com nossa equipe. Ouça o que disse o doutor Herculano de Abreu. Foi um incidente que houve um ex-marido, companheiro, matou a ex-esposa. Segundo o relato dele, ele saiu no baile e foi para a casa da ex-esposa para pegar os pertences dele para ir embora. E nesse meio teve uma discussão onde aconteceu essa fatalidade. Como que ele foi preso? Ele foi preso pela polícia militar. Estava escondido, a polícia militar localizou. Ele alegou por que ele teria matado a esposa? Aqui na delegacia ele alegou que foi legítima defesa, que ela teria ido com a faca acima dele, estava tomando a faca e dando uma facada nela. Isso deixa bem claro a versão dele. Eu examinando ali a vítima, não foi só uma facada, foi várias facadas. Depois com o IML, com o de acordo, foi fazer os exames para ver quantas facadas foram. Ele morava na cidade, doutor? A princípio não. Segundo, eu conversei com a sobrinha dele que estava aqui hoje, falou que não estava morando aqui na cidade. Esse crime pode ter sido planejado? É difícil dizer. Para mim foi uma coisa de momento. Ele discutiu com a mulher, até lá no outro anterior também teve uma discussão. E depois, no amanhecer o dia, também teve outra, mais uma discussão, nessa que deu essa fatalidade. Inclusive, a polícia chegou e até a casa dela, mas ela não quis representar. Essa conversa que foi a polícia militar que teria atendido a primeira chamada. Segundo relatos, chegou no local, foi apaziguado os ânimos, cada um para um lado, e não foi feito um procedimento porque a vítima, no caso, não quis representar naquele momento. Parentes da vítima viram o acusado deixando o local? Sim, parentes da vítima viram. Certo. Doutor, e alguma informação mais a respeito desse crime? Assim, para dizer não, que é um homicídio que está elucidado, a pessoa confessou que matou, a faca está apreendida, então tá, para nós está esclarecido. Nossa equipe tentou também conversar com o Organdino, mas tudo o que ele disse é que só falará em juízo. O homem foi preso dentro de uma construção onde estava homiciado desde ter praticado o crime. Em depoimento, ele disse que tinha a intenção de permanecer no local até que a poeira baixasse e então ele seguiria seu caminho, retornando para a cidade onde mora. Ele não revelou qual seria. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.